Soprando? Oi. Boa noite. Soprando não sou eu. Boa noite. Vai gravar do banheiro mesmo? Ué, qual é o melhor lugar pra gravar se não é o banheiro? Na cozinha. Mas é que eu vou falar merda mesmo que seja no banheiro. Dá descarga a cada 10 minutos. Né? Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. E aí, galera, vamos lá, né? Porque falar de amizade é sempre algo prazeroso. É um dos prazeres, uma das graças da vida são os amigos. Valeu, gente, obrigado. Junto aqui conosco ele, Zupão. Fala aí, galera, belezinha? Pô, eu tenho muita saudade, velho, de vários amigos da infância, cara. Perdi contato com todos eles, cara. Muita saudade, cara. De muitos? E perdi de todos, então, ou seja, todos. É. Perdi com todos. Posso ir no cantinho chorar ali agora ou deixa pra depois? Deixa pra depois do cast, Zupão. Beleza. E hoje, pessoal, eu trouxe direto da Cracolândia um convidado vindo lá do Chorume. Primeiramente, né, eu queria trazer aqui pra vocês o melhor host que o Chorume já teve, né? Mas o Berg estava ocupado, não pôde comparecer. Então eu pensei assim, bom, então eu vou trazer o segundo melhor que o Chorume já teve. Aí o Ucho também não pôde, então eu tive que trazer aqui Douglas Ganso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fico... até achei estranho o Tim Blue me chamar pra esse tema, que eu achei que ele nunca teve amigos, né? Mas pelo jeito, ele ficou chato depois que cresceu, então, pelo jeito. Olha aí. Não é Cast of Tretas, hein? Mas ok. Ah, eu tô acostumado com o Cast of Tretas, que eu fui roubado aqui. Desculpa. Continua com o sentimento de Cast of Tretas até hoje. E agora ele, Ricardo Spider. Olá, seres. Estamos aí para mais uma gravação. E a nossa frase do cast é a seguinte: a probabilidade de alguém estar te observando é proporcional à estupidez da sua ação. Caramba. Muito bom. Essa é pra pensar. É, não, ela é bem pensativa, quando entendeu? Quando as pessoas não gravam e colocam na internet, né? Zupão, aquele cantinho que tu falou lá ainda tá vaga. É, tem uma vaga pra você aqui, pode chegar, a gente chora junto aqui, pode chegar aí. Bom, pessoal, como vocês já devem saber aí, hoje nós vamos falar sobre os amigos de infância, né? Quem não teve amiguinhos de infância, né? Pelo menos eu acho que todo mundo que eu trouxe pra esse cast teve amigos de infância. Eu conheço um pessoal aí que não teve. Quero dizer não, nada. Mas esses aí não quiseram gravar. Não quiseram gravar. Chorando, com lágrima nos olhos, falaram que não podiam gravar, né, cara? Não podiam gravar. Então vamos primeiramente a um recadinho da Desert Studio. Você, produtor de podcast, está precisando de office ou spots ou vinhetas? Acesse www.desertestudio.com.br. Desert Studio Produtora. Certo, dado o recadinho da Desert Studio, nós temos agora os nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Team Blue. Então, se você é aquele tipo de pessoa que acha que manter a amizade de infância é ter a pessoinha lá no seu grupinho de amigos do Facebook, então mantenha a gente lá no seu também, lá no facebook.com/machinecast ou no facebook.com/groups/machinecast. Agora, se você de vez em quando ainda manda uma mensagenzinha assim, tipo, ó, tô vivo, lá pros seus amigos mais antigos, você pode twittar a gente lá no nosso Twitter, que é o @machine_cast. Se você gosta de jogar online aí com seus amigos, manter, né, aqueles amigos da infância que você jogava em casa, hoje joga online, você pode trocar experiências com a gente no nosso perfil da Alvanista, que é o @machinecast. Agora, se você mantém contato todo dia, gosta de falar, expor sua vida, tá sempre conectado, não interessa se seu amiguinho da infância hoje tá morando lá no Japão, você pode se juntar ao nosso grupo do Telegram, que o link tá aí na descrição. Certo, pessoal. E não esquecendo aí, se você quer ajudar o Machine Cash, a primeira coisa e mais importante que você pode fazer pela gente é indicar o episódio que você gostou para alguém. E hoje eu vou pegar, quebrar um pouco a tradição das profissões aí e vou pedir para você que ouviu o Machine Cast, ouviu um episódio, gostou do episódio, indica pro seu amigo. Que não é possível que você, né, ouviu o negócio, achou legal e não indicou pro seu amigo ainda. Do tipo, pelo amor de Deus, entendeu? Então... Sim, tipo, Spider, tu encontra no shopping aquele amigo de 20 anos atrás, a primeira coisa que tu faz é indicar o Machine Cast pra ele. Pô, mas... Frouxo, frouxo. Oi, tudo bem? Como é que tá? Pega aqui o Machine Cast, entendeu? É assim. Esse é o esquema. Já entrega o celular, né? Já entrega o celular seu, com o feed assinado. Pra ele me dá, me dá teu celular aqui. Ah, o que, que você tá fazendo? Botando teu número? Não, não, tô assinando o Machine Cast. Aquele vê. Quero mais te ver não, cara. Foda-se. Mas ouve o Machine Cast. Né, mas ouve o Machine Cast. É isso aí. Esse aí, esse é o recado de indicação hoje. Colabore com a gente aí e é isso. Certo, Spider. Dados nossos recadinhos, vamos nos preparar para falar dos amiguinhos. Certo? Então, vamos pro cast! Machine Cast, o podcast que vai voltar no tempo. Pessoal, voltamos e agora vamos começar a falar sobre os amiguinhos de infância, né? Mas antes eu gostaria de perguntar aqui para os nossos queridos amigos aqui do cast, né? Atuais, né? Amigos atuais, né? Não os amiguinhos de infância. Hoje, quem é que ainda mantém amizades de infância, hein? Nos dias atuais, aquele amiguinho desde de sempre ainda permanece amigo ainda. Zupão, tu que falou que perdeu contato com todo mundo. Todo mundo não tem contato com ninguém daquela época. Cara, eu morei muito tempo na mesma casa, assim, sei lá, dos 5 anos até os 25, mais ou menos. O pessoal dali... Na mesma casa do teu amigo? Como é que não, é? Não, na casa da minha mãe, tá? Até eu sair, morar sozinho. Ah, ok. E assim, na época de criança, a rua vivia cheia de moleque, tinha bastante gente, a gente tinha bastante criança, a gente era bastante amigo e tal. Mas assim, foi passando o tempo, o pessoal foi se mudando, foi casando, tendo sua família, morando longe dali. E cara, eu vou pra casa da minha mãe, vou visitar ela hoje, a rua virou um deserto, cara. Eu não sei onde ninguém anda mais hoje, cara. Ninguém, não converso com mais ninguém, não tenho contato com mais ninguém. Às vezes eu vejo o pai de algum deles, o tio de algum deles, que assim, por acaso passa na rua lá, a gente cumprimenta e tal. Mas perdi completamente o contato, cara. Completamente. Mesmo os aquelas dívidas que você tinha, então, foi perdoado, então. Com certeza. Certeza. Eu não devo mais nada pra ninguém. Já era. Olha só. Pai do amigo do Zupão passa na rua, vê o Zupão. Pô, tartaruguinha, tu aí. era apenas um cagado que andava aí. Porra, saudade daquele tempo. Mas é uma pena, cara, porque dá muita saudade, assim, cara, de algumas pessoas, assim, de alguns colegas, assim. É uma pena. Uns mais que outros, né? Com Sim, certeza. Com certeza. Uns mais que e outros. E uns menos que outros, talvez. Normal, normal. E alguns Spider, igual, exemplo... e alguns igual. Alguns do mesmo tanto de saudade também. Spider, fala aí, Spider. E aí? Cara, eu ainda tenho dois amigos aí que eu falo constantemente. E, na verdade, Olha. Três, porque... Tem um amigo meu que eu fiz amizade com ele de infância e depois... Ele não era muito amigo, depois passou, sei lá, alguns anos, daí a gente voltou, hoje a gente é amigo. Então tem três aí que eu mantenho contato frequente ainda. Aí. Olha só, quem diria o Spider? Olha só, gente. O cara mais social. Chupa mundo. Né? Você vê, né, cara? É porque aquilo é aquela Chupa história, cara. Eu privilegio os relacionamentos reais, cara. Esse negócio de virtual não tá com nada. Né? Não, mas tá certo, cara. Eita porra, como assim, cara? Pois é, cara. Nós somos o quê? Não, mas vocês são diferentes. Nós estamos num projeto, somos amigos. Mas não é aquela amizade de Facebook, entendeu? Aquele cara que, beleza, eu sou amigo do cara, porque o cara vai na balada. É só estatística, né? Uma vez por mês você manda um recado pra ele: oi, bom dia. Mais nada. Então, mas o... Cara, eu ganhei uma conquista no Facebook essa semana, foi tão idiota, eu achei tão idiota aquilo, que as pessoas provavelmente nem sabem que existe aquilo ali, as que usam Facebook mais frequentemente. O Facebook vem assim pra mim: parabéns, você tem 50 amigos no Facebook. Caraca, isso é um achievement, cara. Isso pra mim, sabe o que é isso? Não. É vergonha. 50? Quem é que tem 50 amigos no Facebook? Todo mundo tem 500 mil no Facebook, não quer nem 90% das pessoas, nem 10% eu acho que... Né, 90 não. Nem 10% das pessoas são amigos reais, assim. É nada, realmente. Era a mesma coisa na época do Orkut. É, mais ou menos por aí. É, Edu, fala aí, Edu. Cara, de infância mesmo, eu acho que, assim... Com um dos meus amigos, assim, de infância, ainda tenho contato, assim, via Facebook, mas tem, uns Olha isso, pai, 15 ó. Anos, 18 anos que a gente não se vê mesmo, saca? Uns 2 anos atrás eu fui em Carandaí, tava lá com meu filho, e por acaso, assim, eu encontrei um desses amigos meus de infância, assim, na rua. Ele me encontrou, na verdade, né? Eu tava de costas no coisa, só ouvi me gritando, assim, me chamando Eduardo. A hora que eu olhei pra trás, assim, era o filho da puta me chamando. Aí agora o Douglas, eu fico imaginando aquela cena dos dois correndo em câmera. Ah, eu pensei a mesma coisa. Aquela musiquinha. Eduardo de rabo de cavalo, assim, girando devagar. Ah, é você, Mário. Você, seu filho da puta. Ai, cara. Saca? Cadê aquela lapiseira que eu te emprestei? É. Mas foi mais ou menos aquela. Mas muito foi dessa coisa assim, cara. É como se o tempo tivesse congelado mesmo, saca? Você rever a pessoa assim, mesmo depois de tantos anos, é como se tivesse parado no tempo. Você continua daquele ponto em diante ali. Você lembra do tipo de conversa e coisa e tal. Não sei explicar muito bem em palavras, assim, essa sensação, mas é como se você visse a pessoa, tipo, 20 anos depois, ainda é aquela mesma pessoa de 20 anos atrás, sabe? É que é a mesma pessoa, não é outra não. pessoa. Não. Isso é verdade, é verdade. É o mesmo ser, mas não é a mesma pessoa. Assim também, mas ok. Eu tô dizendo assim, que é como se o tempo não tivesse passado, digamos assim, sabe? Quando você reencontra esses velhos amigos, assim, que... Né, que foram realmente pessoas importantes na nossa vida e tal, é como se o tempo tivesse congelado naquele momento em que se distanciou, sabe? Você reencontra a pessoa... O que tu quer dizer que os assuntos são os mesmos. É o pó de brisar aqui? Eu tô meio confuso. É meio que o Tim, meio que o Tim Blue falou, saca? Não é que seja o feeling da amizade, saca? Quando você reencontra, é como se você não tivesse passado tanto tempo sem ver a pessoa, sabe? Você, como se não tivesse, por exemplo, o Tim Blue hoje é pai. Se encontrar um amigo seu que você não vê desde antes de você ser pai, É como se você nunca tivesse sido pai, se nunca tivesse acontecido, tudo que você viveu por conta da paternidade nunca rolou, sabe? É como se tivesse voltado naquela época. Obviamente não é e tal e tudo, mas eu tô dizendo a sensação, entendeu? Eu tô ficando um pouco confuso, mas vamos tocar o barco em frente. Ganso, fala aí, Ganso, ainda tem amigos de infância ainda? Amizade mais antiga que eu mantenho, assim, acho que é Pablo, cara, a gente fez a quarta série junto e até hoje aí a gente troca uma ideia. Não é tão frequente porque estamos em cidades diferentes, mas... Ideias virtuais ainda, de vez em quando rola. Ah, olha só, fora isso... Nada. Ah, que é o que vale a pena ressaltar, não. Do resto, você vê umas gostosas no Instagram, né? Você fala, nossa, ficou gostosa mesmo. Mas fora isso, nada. Acho que não é amizade, né? É mais tesão que chama isso. Mas, ô Ganso, quando de repente você encontra com algum colega seu, alguém assim, eles tentam te afogar ou não? Porque as pessoas costumam afogar o Ganso. Caraca, piada pronta. Imagina o cara 6 meses escrevendo isso aí, falando, não, preciso fazer essa. Eu tô guardando essa faz tempo, cara. Pô, tinha que gastar agora. Obrigado. Mandado e-mail pro Chorume, mas tudo bem. Infelizmente, ninguém tentou afogar o Ganso comigo, não, cara. Não, desculpa. Muito menos as gostosas, né? Sim. Mas fica aí o convite, Zupão, caso... Sei lá. Convite não, sugestão, né? Que convite fica meio estranho, mas ok. Ah, sim, fica aí a sugestão, aprendi. Amigo é coisa pra se guardar no lado esquerdo do peito. Ô, Tim Blue, diga. Mas antes você já reparou o quanto é difícil... o quanto é mais fácil você fazer amizade quando você é criança, quando você é velho é quase impossível fazer amizade, né, bicho? Tu acha? Você tem essa impressão. Quando é criança, você... é muito mais fácil, né, na infância fazer amizade. Você só tem que achar coisas em comum, as crianças já se acham os melhores amigos, tá ligado? Ah, eu gosto de chocolate. Ah, eu também gosto de chocolate. Então, somos melhores amigos agora, porque gostamos de chocolate. Eu gosto de andar de bicicleta, também gosto de andar de bicicleta. Quando você fica velho, cara, é difícil, né? Não é tão fácil fazer amizade assim, né, cara? Tem, achar coisas em comum, assim. Você fica mais, como eu posso dizer, sei lá. Você fica mais esperto, né, cara? Vai saber se é o cara que fala que achou que mais gosta esperto. De chocolate só pra te agradar. Ué, o cara não quer... Mas você fica mais seletivo. Toma com chocolate, né, velho? Você fica mais seletivo, né, bicho? Entendeu? Você não fica tão sincero em fazer uma amizade. Você fica mais com o pé atrás, igual o Zupão falou aí. Será, cara? Eu não tenho essa percepção, não. Mas, enfim, é um ponto. Agora, puxando a memória, assim, não sei se eu tinha tanta facilidade pra fazer amizade na infância como eu tenho agora, depois de velho. Ou eu acho que são amizades, né? No fim das contas, pode ser que não seja. Você não pode falar que o Spider é seu amigo aí. Ele acabou de declarar que vocês são colegas de projeto. Nossa, vem do Chorume pra causar discórdia. Não, eu que falei isso não, cara. Quando eu editar esse episódio, eu vou rever essa parte, o Douglas, aí eu, né, vou reavaliar as amizades. Ele falou, amigos de projeto, estamos num projeto vocês juntos. Vocês não entenderam a diferença de amigos virtuais desses de Facebook e a amizade que a gente tem aqui, caralho. Ah, ok. Tá. Depois a gente vê isso aí. Depois da reunião semanal a gente vê isso aí. Bom, pessoal, então vamos aqui começar as nossas histórias dos amigos de infância, né? E nada melhor para começar o cast, né? Começar a nossa rodada aí de histórias do que um sorteio honesto, né? Então vamos lá, deixa eu fazer aqui um sorteio honesto rapidamente aqui. Pera aí, opa! Olha só, eu adoro quando o resultado é lindo e é bonito, né? Então... Auditado. Diferente, né? É diferente o resultado. Talvez seja um pouco diferente. Mas vamos lá. Então eu vou começar, né? Quase nunca eu começo. Então é um pouco diferente aí do que como o Douglas falou. Bom, então eu vou começar contando aqui uma linda história de amizade aí que eu tinha, né, com o tão citado aqui no MachineCast, principalmente lá no começo, né, o meu vizinho rico, né, que nada mais, nada menos que o vizinho que morava à esquerda da minha casa, à direita era uma família com filhas, né, e eram muito novinhos, na época tinham 3, 4 anos de idade, se não me engano. E esse amigo, ele era um ano mais novo que eu só, então a gente tinha a mesma faixa etária. E a gente conviveu junto durante 8 anos. 8 anos, eu acho que desde os 6 anos de idade até os 13, 14, se eu não me engano, por aí. É, 8, mais ou menos 8, 7 anos. E como todo mundo já sabe, né, no MachineCast, eu falava que ele, o pai dele não era, ele, assim, não era rico, sim, mas o pai dele tinha um trabalho que permitia que ele tivesse uma renda boa, que ele pudesse comprar todos os brinquedos lindos e imagináveis que a gente podia querer na época. Tipo, dava o comercial do He-Man na televisão, o Castelo de Grayskull, coisa e tal, ele tinha tudo isso daí, tudo, absolutamente tudo. Que em videogame, Atari, aquela história do Atari jogar na casa dele. Só que os pais dele não permitiam que eu fosse na casa dele pra brincar. A gente brincava. Você ia roubar as coisas, né? Lógico. Mas. Mó bandido? Não tinha como, né, cara? Tipo assim, não se mistura com essa ralé. Eu não tinha absolutamente nada. Enquanto eu brincava com uma bolinha de tênis, eu e o meu cachorro, né? E ele brincava lá com um raquete de tênis, de verdade, e com a irmã dele, andava de... Jogando com o Guga, jogando com o Guga, né, cara? Na quadra que ele tinha, mas não era rico, não era rico. Andava não. De bicicleta e coisa e tal, bicicleta nova e coisa aí. Eu com a minha bicicletinha velhinha, uma roda de cada tamanho, porque era mais barato que a gente encontrou pra comprar. Emprestada, né? Emprestada, assim... Cara andando de Walk Machine e o Tim Blue com uma CC, né, velho? É, pois é. Pro pessoal entender melhor, esse é o moleque que quando fez lá seus 12 anos, 15 anos, ganhou um Walkman da Sony, cara, amarelo, cara. E o Tim Blue nem sabia não, o que era isso. Não tinha como. Eu foi ganhava isso. Tudo usado. O Tim Blue de música, ele tinha o assobio, e era isso. Exato, nem o apito. Assobiar, eu sei, cara. O apito que veio numa sacolinha de aniversário uma vez que ele ganhou. Né? Não sei nem assobiar. Então a gente brincava, como é que a gente brincava? A gente brincava com a cerca, assim, era aquela cerca de era uma gradezinha, né? Então, puta, que amizade verdadeira, hein, cara? Vocês brincavam por uma cerca. Lembra o menino do pijama listrado. Exato, aí, era uma cerca parecida com aquela lá, isso mesmo. Isso aí. E aí a gente ficava... Tinha uma brincadeira muito legal que a gente fazia, que era o nome era bem sugestivo, é tentar acertar, né? Que aí eu pegava a minha bola de tênis e tentava acertar ele, e ele tentava me acertar. Porque era a única coisa que dava pra fazer pra uma cerca. Você se encontrava na cerca e ficava dando bolada um no outro, entendemos o que significa. Não, era por no Rio Grande do Sul é comum também, não tem nada demais isso aí. Não, isso é comum em qualquer lugar do mundo. Principalmente no estado de São Paulo, que é sim, bastante. É verdade, porque tem mais gente também, daí aumenta também. As pessoas. Sim. Matemático. Eu me lembro de uma vez a gente jogando esse jogo, era depois do almoço, então meu pai e minha mãe iam dormir na cestinha e nós vá bolada na parede, assim, a minha casa era de madeira, então eu tomei aquele xingão. Mas, em vias de regra, assim, eu ia na casa dele, como eu disse, uma vez por ano para pro aniversário dele, jogar, passar a noite toda trancada no quarto jogando videogame. E pensando bem, de repente não era tão amigo dele, assim, né, porque senão eu tava com ele, mas enfim... Tem certeza que você não quer mudar o tema aí pra quase amigos? Quase amigos. Ou amigos por interesse, alguma coisa assim desse tipo. Exato. Achei que tinha amigo, mas não era. Você pode fazer. Pois é. E aí aos 13 anos de idade, eu me mudei, né? Não sei o que aconteceu com ele, depois não mantive mais contato, nunca mais vi nem ele, nem a mãe, nem os irmãos, as irmãs, nada. Tomara que tenha morrido, né? Porque é um desgraçado esse cara, né? Desculpa aí, te abriu os olhos, tipo, mas puta, filha da puta esse cara. De repente a mãe dele, né? Porque ele não se importava. Ah, de eu brincar com caramba, ele. Caramba, Tibro, não. Você quer se iludir, cara, não. Então, se eu vou falar aqui, se o Marco estiver me ouvindo, se eu não me engano é Marco Antônio o nome dele, estiver ouvindo o MachineCast aí, o Tim Blue, que tu tanto ouve aqui, sou eu, Marcos. Morava teu vizinho. Oh, mas morava você tá com cara de ser mentira, Tim Blue. Porque você que chama Marcos, tinha um vizinho que ninguém via que chamava Marco. Tá com isso, cara de ser Marco, amigo imaginário isso aí, cara. Marco tá com... e eu, Marcos. Então, tá com cara de ser amigo imaginário que você só, tipo, trocou, tirou uma letra do teu nome. Ué, mas o dia que a gente fizer um cast sobre amigos imaginários lá no Freecast, lá a gente te chama. Deve ter muitos. Inclusive um chamado Gabriel Asmar, que só aparece no Chorume, não aparece em outro lugar. Opa, é verdade também, mas tudo bem. Amigo é coisa pra se guardar no lado esquerdo do peito. Edu, fala aí, Edu, do teu amigo de infância ou das amizades de infância. Seu amigo de infância chamado Eduard. Já que a gente tá tirando uma letra dos nomes aqui. Falando do alter ego. Exato. Né, cara? Eu fui começar a fazer amizades assim de forma mais tardia. Eu já comentei nos outros casts aí, né? Quando eu era pequeno, minha mãe foi mãe nova, né? Então, eu ficava muito preso dentro de casa. Não podia sair, coisa e tal. Só saía. Que tinha que brincar com ela, né? Não. É, só. Mãe nova. Não. Era muito nova, né? Ela queria sair pra brincar. Ele era mais velho que a mãe dele, inclusive, né? Ele que cuidava dela. Não, ok. Não é questão disso. Não. Ah, não? É. Tinha outras ideias, né, cara? Ela foi criada dentro de uma família muito rígida, então isso aí ficou muito implantado nela também. Tipo, ela saiu de casa pra viver casada, digamos assim. Então, quando eu era pequena, tinha muito reflexo disso. Foi quando um psicólogo, lá, uma época eu tava fazendo um tratamento com um psicólogo e tudo, que o psicólogo deu ideia nela e falou que ela tinha que começar, tipo, a soltar mais, deixar pro mundo e tal... viver as experiências por conta própria, não sei o que e tal, que aí ela começou a deixar, tipo, não podia ir ninguém lá em casa, por exemplo, não podia sair de casa e tal. Caraca, eu fico imaginando o psicólogo dizendo pra ela assim, porra, mas o rapaz já tá com 17 anos. Não, mas não. Ele vai pra faculdade. Né? Foi mais ou menos com... Se eu não me engano, foi com 12 anos. Caraca, velho! Eu fiz assim... Eu falei com 17, zoando, mas era quase, né? Lá. Se eu não me engano, foi com 12 anos mesmo, que eu fiz assim, meu primeiro amigo de verdade, né, que foi o Leandro. Não sei se ele ouve aí o Machine Gen, indiquei pra ele, não sei se ele realmente ouve. Mas, né, foi o Leandro, ele morava próximo da minha casa, assim, era coisa de uns 100 metros da minha casa, 200 metros, assim, se muito, da minha casa. E, tipo, eu sabia quem que era a pessoa, né? Falar, ah, não sei o que, já haviam comentado e tudo. Aí um dia eu saindo pra ir pro treino de taekwondo, que eu tinha começado, tinha um mês, dois meses que eu tinha começado a fazer taekwondo. Aí eu indo pro treino, eu passei, assim, na casa dele... Não lembro por que exatamente, eu acho que ele tinha cartucho de Atari, eu ia pedir emprestado e dei ideia de a gente jogar e uma coisa assim. Sei que eu chamei lá no fim... Olha aí, outro amigo interesseiro, Douglas. Não, eu sei que no fim das contas eu chamei ele lá e tudo, e falei assim, ah, você gosta de jogar videogame? Gosto. Não, então, vamos lá em casa jogar? Não, não, eu tenho cartucho de Atari aqui só pra fazer negócio, só fazer... É, só pra... Não, podia ser do irmão só dele. Só pra apoiar a mesa que tá bamba. Porque o videogame era do irmão dele, sabe? Me parece que foi meu pai que comentou que meu pai conhecia o irmão dele, que era mais velho e tal. Enfim, aí voltando do treino do taekwondo, passei lá, ele foi lá pra casa, a gente jogou e tal. Daí pra frente a gente começou a criar amizade. E foi meu primeiro amigo, cara. E foi aquele tipo de amizade, assim, que foi muito importante mesmo, saca? Porque tudo que eu ia fazer, que eu comecei a fazer tudo, conhecer outras pessoas na rua, sair pra brincar, dormir pela primeira vez fora de casa, assim, na casa de algum colega, foi tudo com ele, saca? E... Olha! E, tipo assim, muitas coisas importantes, que ele, tipo, primeira namorada, ele tava junto, Não, mas peraí, como é que é? Vocês dividiram a primeira namorada? Não, mas... É amizade, né, cara? Amizade verdadeira, né? Mas eu conheci ela através dele, entendeu? Ah, sim, ele conseguiu a namorada pra ti. Foi quase isso. Apresentou, Tiblo. Apresentou. Pô. Ah, ok. Não, é que comigo nunca aconteceu essas coisas, sabe? De alguém me apresentar a namorada. Enfim. É ele. Lógico que não. Suas amizades ficavam dentro de uma cerca. Né, cara? Ninguém ia apresentar a amizade dentro da cerca. Que nada, cara. Era ele e o espelho. Era o alter ego. É verdade. Marcos e o Marco. Cara, e um outro amigo que eu tive também, assim, que de infância ainda, né, porque na adolescência, assim, e tal, já tive um rol de amizades bem maior. Mas na infância, assim, foram esses dois amigos, o outro foi o Cadu, o Carlos Eduardo, que morava, o pai dele tinha uma fábrica de móveis, que era do lado da minha casa, assim, era a minha casa, a casa de um vizinho e a fábrica do pai dele. Então... Um dia ele tava lá com o pai dele. Tava eu e meu pai andando na rua e veio ele com o pai dele. Aí os dois conversando assim e tudo. E eu tava indo pra locadora devolver uma fita de Mega Drive. De Mega Drive, não, de Master System. Tava indo devolver uma fita de Master System. Aí ele pegou e falou: ah, Sérgio, tu tem videogame também e tal. Tudo, a gente conversou um pouquinho. Aí na semana seguinte meu pai me levou na casa dele, pedi meu pai tudo, que ele morava mais afastado assim e tudo. Meu pai me levou na casa dele. Aí a gente jogou videogame ali a tarde toda e tal, peguei um cartucho com ele emprestado e tudo. Mas aí tu já tinha uns 19 anos. Não, não, isso foi antes de eu conhecer o Leandro. Só que a gente não fez amizade nessa época aí não. A gente só, tipo assim, eu fui lá e tudo, a gente se conheceu. Ah, tu ia na casa dele jogar videogame não. Profissionalmente, não era bizarro. Meu pai me levou lá uma vez. A negócios, aí eu fiquei lá era a negócios. Que ele... A gente jogou videogame a tarde toda e tal, depois meu pai me buscou, ele me emprestou um cartucho, depois eu devolvi o pai dele na coisa. Só que a gente... Foi a única vez. Depois eu conheci o Leandro e tudo, comecei a sair de casa, aí não foi meu pai que me levou e tudo mais. Tá. Já tava um pouquinho mais velho que a gente começou... A fazer mais amizade. Eu tava com uns 16 anos, já com uns 15, 16 anos, que a gente ficou mais amigo mesmo, saca? Tá, mas assim, colegas da escola, assim, não tinham amizade, assim, a tua mãe não deixava eles ir na tua casa? Não. Assim. Porra! E sair pra brincar que? Na rua, esses Foi. Negócios também. Só em época de verão, tinha uma não sei se com vocês tinha isso lá, como eu morava no interior, era normal. Na época do verão, tinha a lenda, né, que determinada hora você tinha que fechar a casa toda pra não entrar pernilongo em casa. E né, do comecinho do entardecer até anoitecer de vez, tinha que ficar com a casa fechada. Aqui não tinha isso, mas... Então, eu acho que é coisa do interior aqui de Minas, né, região de mato. Então, chegava essa época, era comum... Juntava todo mundo na rua, né? Os mais velhos, assim, ficava sentado nos passeios da rua, ficava conversando ali e tal. Então as crianças ficavam brincando na rua, porque os pais estavam ali do lado de fora, a casa toda trancada, um calor infernal que ninguém dava conta de ficar dentro de casa. Então ia todo mundo pra rua. Aí a gente brincava e coisa e tal. Era aquela coisa assim, de você encontrar, brincar e pronto. Não era amizade, não era a ponto de você contar um segredo, de você trocar uma experiência, né, tipo, ah, aconteceu isso comigo, de você tirar uma dúvida e coisa e tal. É quase uma interação controlada. É igual você, é igual Porra. É igual você pegar aí, por exemplo, você jogar igual o Hearthstone. Marcar uma gravação, ó. A gente se grava, fala na gravação e depois cada um pula. É, em alguns casos Tipo tem... um projeto, tipo uma amizade de projeto. E não é o que a gente conversa fora do podcast. Caraca. Vou lá no churume causar discórdia. Mas é aquele tipo de coisa assim. É igual, por exemplo, não sei, acho que tirando o Ganso, todo mundo aqui tem perfil no Alvanista. Não tem aquelas pessoas que você vai, conhece ele no Alvanista, me adiciona lá na PSN pra gente fazer um... ou na live, pra gente fazer o troféu, jogar online junto. Aí vai, pá, joga aquele jogo ali online, faz o que tem que fazer. Eu só digo que vou adicionar, mas eu não adiciono. Pronto. Não. Aí tá vendo? Aí você vai, pega, joga com a pessoa e pronto. Não é uma amizade. Eu acho que é um conhecido, cara. Pra mim não é nem colega, é conhecido, saca? Eu sei quem é fulano. Oi, Edu. Saca? Oi, Edu, mas aí assim, o fato de você estarem lá todo dia brincando, mesmo que for um negócio mecânico, assim, igual você falou, né? Mas você tá todo dia com aquele mesmo grupinho de amigos ali, brinca tal, brinca. Não um são dia, amigos, no outro, no outro. Não acaba criando uma amizade, cara, assim, um com o outro e tal. Mas é que eles estavam junto ali por um objetivo em comum, sabe? Que era passar o tempo enquanto a casa tá fechada. É, ui. Sabe? Até esfriar um pouquinho mais. Fora então, dali, o Edu não é que queria que todo mundo se fodesse. Quer ver um exemplo? É tipo, Supão, quando tu pega o ônibus ou um trem, entendeu? Tu tá com aquelas pessoas ali dentro do trem, tu não é amigo delas. Mas elas podem falar pra ti, ah, só chove, como tá calor hoje. Porra, conversa de elevador. Esse rapaz tá fingindo que tá dormindo pra não deixar eu sentar, a velhinha fala pra ti, entendeu? Saca. Mas tu não é amigo dela, entendeu? Tipo, tu vai numa fila de banco, a velhinha vira pra trás, começa a bater papo, contar a vida dela pra ti, ela não é tua amiga. Ela só tá passando o tempo enquanto vocês estão esperando. Você não tem amigos, Zupão, é isso que ele tá falando. Você considera amigos aí? Não é, cara. É isso aí. Não são seus amigos, não. Só que é uma intervenção, tipo, na verdade. É tipo a tia que faz a faxina pro Spider, não é? Só profissionalmente. Exato. Que agora nem faz mais, me deu cano. Opa! Né, tá vendo? Denúncia. Se fosse amiga de verdade, tava aí dia sim, dia não limpando, cara. Eu não cobrava ainda. De graça. De graça. Mas então, cara, de amigos mesmo, assim, da infância e tudo, as amizades mais importantes foram a dos dois. Porque dos dois, eu conheci outras pessoas, né? Amizades importantes, algumas são amigos até hoje, assim. Né? Igual eu comentei, a gente mantém contato, assim. Tudo não se vê constantemente, né? Mas da adolescência, eu tenho um contato maior, assim, e tal, com as pessoas, com os amigos. São amizades um pouco mais recentes, né? Então, a gente já criou amizade pré-era do Facebook, já tinha Orkut. Então, você já tinha aquele contato com a pessoa, já mantinha aquele vínculo ali e tal. Mesmo quando você distanciava um pouquinho. Hoje, essas amizades da infância, mesmo quando eu vou em Carandaí, cara, tipo, eu acho que ninguém mora mais lá. Todo mundo já mora em outra cidade. Inclusive tu. É, então... Não, eu tô dizendo assim, quando eu vou lá, né, visitar meu filho e tal... Sim, pois é, tu tá dizendo, ah, ninguém mais mora lá. Inclusive eu não moro inclusive mais lá. Inclusive eu, justamente. Né, cara? Então é difícil, cara, você querer reunir todo mundo. Eu, sei lá, eu gostaria muito, né, que fosse possível a gente reunir o nosso grupinho de amigos ali da... Pra ficar brincando até esfriar um pouco do tempo. Gostaria pra pegar umas fitas de Mega Drive. Não, né? Não... Eu tô precisando umas fitas de Mega Drive, eu queria reunir a galera aí. Não é, cara. Mas reunir os amigos ali e tal. Teve uma época, né, da nossa amizade ali, a gente tinha um grupinho de amigos, né, de amigos mesmo. Que a gente tinha aquele hábito de constantemente se reunir pra conversar. A gente não fazia nada, a gente só se reunia, sentava e ficava conversando, cara. Porra, mas conversar é alguma coisa, como é que não fazia nada, porra? É, mas eu tô dizendo assim, que não era aquela coisa assim, ah, vamos tomar um café e a gente conversa, vamos jogar alguma coisa e a gente conversa, vamos sair pra algum lugar e a gente conversa. A gente não. A gente só, vamos, tal lugar, nem marcava, só... Caraca, isso parece projeto de podcast, ô Douglas. É. Dá até pra ter umas amizades de projeto aí. Né? Dá pra sair um podcast daí, né? Ai, ai. Ai, mas... Conversar sem fazer nada, o nome do podcast. Conversar sem fazer nada, cast. É. É, mas era massa, porque era aquela coisa assim, cara. A gente se reunia e... Qualquer problema que a gente tinha, era aquela coisa assim, que era tipo um nosso espaço. A gente expunha o problema, o que a gente tava pensando e tal, e todo mundo tinha sempre uma opinião amiga pra dar, tentar ajudar numa solução e coisa e tal. Era como se a gente fosse... Sei lá, pessoas inseparáveis, só que não, o tempo mostrou isso, mas naquela época, sabe, era como coisas de criança e de adolescente, sabe, que você olha assim, pô, essas pessoas vão estar comigo até o fim da minha vida, posso confiar nelas forever. Ô, Timbrão, vai ter que pagar psicólogo pro menino aí que você afetou ele com esse tema, bicho. Cara, tá... Eu prevejo os três pode brisar só dessa maneira. Olha, levando em consideração o tempo... Cara ficou... Levando em consideração o tempo que tem o pode brisar, eu diria umas três dúzias. Pô, maldade, velho. É isso aí, Edu? É isso aí, cara. Eu acho que eu falei muito. Amigo é coisa pra se guardar no lado esquerdo do peito. Spider! Mas o Spider é curitibano? O curitibano tem amigos agora? Não sabia. É, pois é. Diferente. Você vê como toda regra tem exceção, né? Então, o primeiro que eu mantenho contato até hoje, que é o Christian, que você conhece, mora lá no Canadá, né, Tim Blue? Sim, quando eu estive no Canadá, lá eu conheci ele. Pois é, então, né, o cara internacional aí e tal. Então, o Christian eu conheci bem no começo, quando eu entrei na primeira série do primeiro grau, assim. É, na segunda série, na verdade, porque eu estudava até então num outro colégio e mudei de colégio. Quando eu mudei, eu fiz amizade com algumas pessoas. Mas bem no começo do quê, cara? Bem no começo da tua vida? Bem no começo... É, no começo da vida escolar, aí, né, okay. Cara? Bem tipo, 6, 7 anos? Uma história. É, tipo, 5, 6 anos, assim, por aí. Internal ali, então. Quando eu mudei de... Como eu mudei de colégio, daí... Já no começo, assim, já fiz amizade com o povo ali da sala... Cara, eu não consigo conceber o Spider fazendo amizade. Cara, você vê como... toda regra tem exceção. Okay, cara. Isso aí foi... Esse é o período pré-tempo, antes do tempo afetar o Spider. Ele foi afetado pelo tempo. E as mágoas, né, cara? A vida aconteceu. Também. No meio do caminho aconteceu a vida. É, mas aí, tipo... Fiz amizade ali, e o Christian sempre teve no começo ali desse colégio novo, assim. E a gente, putz, brincava no recreio, conversava de várias coisas. E fui adquirindo amizade com o pessoal em volta, assim, sabe? Então, a gente manteve ali até o sétimo, oitavo ano. Foram 6 ou 7 anos de colégio ali, os mesmos amigos, assim, sabe? E isso era uma coisa legal, porque você ia pra aula... E a aula, tudo bem, né, estudar e tudo mais, mas tinha muito amigo no recreio. Então, amigo assim mesmo, sabe, tipo, de a gente sair no final de semana, então tipo, eu já ia perguntar isso, porque se tu falasse pra mim, o amigo do recreio seria os mesmos tipos de amigo do Edu lá, você estava ali brincando e estava aproveitando o intervalo do recreio, porque fora dali, cada um pra um lado e é isso aí. Não, a gente, tipo assim, às vezes de tarde, como depois, às vezes não tinha tarefa de casa, a gente ia pra casa de um deles e sei lá, ficava jogando futebol, ficava brincando na rua, esse tipo de coisa, sabe? Ficava brincando no prédio. Então, várias vezes fiz isso com o pessoal da escola, assim. Brincando e depois, no prédio? Que eu também, no prédio. Ficar brincando no prédio é... porque prédio, assim, o prédio às vezes tinha área mais fechada, né? E porque não tinha rua, não você era... Você queria um negócio mais reservado ali, você ia pra área do prédio, assim, uma coisa mais... Mais íntima, mais íntima. O reservado mais era porque era perigoso mesmo. Então, como a gente era... Já naquela época. Tudo mais, caralho. Cara, Curitiba, todo mundo fala em Curitiba aí, mas aqui era bem perigoso, cara. Então, tinha vários casos de sequestro de criança, essas coisas. Era bem complicado. Caraca. Era tenso, assim. Curitiba então, já foi um local onde ninguém queria morar, olha só. Hoje em dia pois todo mundo tá indo pra Curitiba. Até eu tô pensando em ir pra Curitiba. Cara, não vem, essa cidade tá uma droga. Sim, mas por que todo mundo tá indo pra aí? Exato, mas isso faz anos já. Então eu faço a minha parte dizendo pra todo mundo: não venha pro Curitiba, porque aqui é ruim. Por isso, entendeu? Eu sempre tenho ótimos motivos pra você não vir pra Curitiba. É, tipo, não é venha pra comigo. Cá, aqui não é o paraíso. Valeu. Eu achei. Agora o Spider falou isso aí. Eu lembrei de um dado curioso. Há alguns anos já, não sei dizer quantos anos mais ou menos, o Jovem Nerd e o Azaghal foram morar em Curitiba. Eles moravam no Rio, uhum. Eles foram morar em Curitiba, porque diziam que a logística era um pouco melhor, a questão de qualidade de vida, enfim. E recentemente, um radialista catarinense, que se mudou de Santa Catarina para Porto Alegre para trabalhar na Rádio Atlântica aqui da RBS, do grupo RBS, o Marcos Piangers, ele saiu de Porto Alegre e foi morar em Curitiba. E aí, uma das alegações dele foi que Porto Alegre está uma cidade muito perigosa, muito violenta, e aí ele foi para Curitiba, né, por causa dos retrospectos atuais que Curitiba tem tido por causa disso, né, qualidade de vida, mais segurança e coisa e tal, enfim. E ele jamais se perdoaria se alguma coisa acontecesse com as filhas dele, né, ele tem duas filhas de 10, 11 anos, uma coisa assim. E foi pra Curitiba, e agora o Spider falando isso daí, e aí eu me lembrei desses dois dados aí que realmente tá bem complicado no Brasil de uma maneira geral, mas parece que Curitiba é menos pior do que o resto. Então o Spider tá aí, ó, faceirão. Não sei, cara, não sei. Saiu o ranking da violência aqui. Curitiba tá numa das cidades mais violentas do país junto. Só perde pra São Paulo. Olha só. Rio, Belo Horizonte, eu acho. Mas é verdade, cara. Dados falsos do Spider, ninguém ir pra Curitiba. Dados estatísticos. Eu ainda bem que eu tô morando num bairro que não tá nos top 10 menos seguros, assim. Spider. Tem muito amigo meu morando nos mais inseguros aí. Complicado. E aí? Mas enfim, então eu conheci o Christian aí no colégio. Essa amizade foi ficando mais forte, porque a gente gostava muito de videogame e gostava muito de Tokusatsu. Então só fomos pegando os interesses em comuns ali e tudo mais. E nesse meio tempo a gente é amigo até hoje, né? E outro amigo que eu conheci também, que era assim, vizinho de janela, assim. Um amigo meu que é o Gil, que hoje tá na Amazônia, trabalhando com pesquisa, mas a gente é amigo até hoje, ele vem pra cá duas vezes por ano, e quando ele vem a gente, putz, dá um jeito de reunir o pessoal aí pra se ver e conversar, eu continuo conversando com ele normalmente, e também o Gil foi assim... Explica pra mim, assim conversando normalmente, quando tu não é mais amigo da pessoa, tu muda o jeito de conversar? Não, mantendo contato, que eu digo. Não é igual as pessoas que por aí, às vezes, o cara fica 10, 5, 10 anos e depois volta e conversa, entendeu? Não, o contato é constante, é isso que eu tô dizendo. Ah, ok, entendeu? Ok. O normalmente substitui por constante. Ah, ok. Vamos dizer assim. Okay. Achei que tu falava de um jeito diferente, assim, quando não é teu amigo. E tava tipo assim, como derrame, se tivesse... né? Esse cara faz tempo que eu não vejo esse cara, vou fingir que eu tive um derrame aqui, peraí. Ou como se estivesse participando de um projeto de podcast. Ah, um projeto. entre amigos. Sim. Eu vou falar. Deixa pra lá. Um adendo, Spider. Você viu o Diplo? Ele falou que ficou amigo do cara, por quê? Porque eles gostavam de tocar o saco aí, que ele falou, e videogame. São coisas simples e comum. Hoje, o Diplo mesmo falou, se um cara pede pra adicionar ele na PSN, ele não adiciona, porque o Diplo é um cuzão. Entendeu? Então, você fica mais seletivo quando você é velho. Você não faz amizade com qualquer coisa, não. Você falou aí do negócio da PSN. Esse dia eu vi um cara falando, não, é o meu amigo da PSN. Eu falei, cara, você nunca viu o cara, como é que ele é teu amigo? Ele não é teu amigo. Não, mas é porque ali na caixinha da PSN, da Steam, da Live, diz amigos. Lista de amigos, né? Tem um monte. Yeah. Né? Os caras são meio furados. É que tá escrito amigos ali, tipo, no Facebook tá escrito amigos, entendeu? É um novo adjetivo pra aquelas pessoas que estão ali. Não é que é amigo amigo. As pessoas que você eventualmente conhece isso, por algum interesse. Isso. É uma lista, só isso. Devia ser assim. Legal, né? Lista de pessoas. Não, mas eles botam amigos, porque ele tem um limite de caracteres ali, eu acho. Mas acho que pessoas e amigos ia fazer muita diferença, né? Não, é lista de pessoas. Entendeu? Entendi. Correto seria assim, lista de pessoas. Ah, tá. Então, daí outro amigo rapidinho assim que eu conheci foi esse foi o Gil que eu falei, né? E eu só conheci o Gil por conta de um outro amigo que era o Paulo Henrique, que era filho do zelador do prédio aqui do lado de casa, a casa antigamente que eu morava. E a gente era tipo muito de brincar na rua, assim. Então, um tu brincava no prédio e o outro tu brincava na rua. Nunca brincava os três era juntos, né? Era filho do zelador, brincava, né? Então. Ele não ia poder brincar no prédio. É isso que eu vou chegar, entendeu? Tipo, o Gil, ele era mais reservado, ele ficava mais pra dentro do prédio. E a gente brincava mais na rua. Só que daí eu fiz amizade com os dois. Então, no final das contas, o Gil acabou indo mais pra rua. Então a gente acabou brincando mais na rua. Só que o Gil era um pouco mais melhor de vida. Então ele tinha videogame antes que todo mundo, então ele tava um pouco mais à frente. Era tipo o teu amigo aí, tipo, que tinha um pouco mais de dinheiro. Assim. Então ele era um pouco melhor de vida. Então a gente vivia a maior parte do tempo, quando possível, brincava na rua. E às vezes quando dava certo, a gente ia jogar um pouco de videogame na casa dele também. Olha. Então, esses foram os amigos que eu conheci na infância. Então, que tinha mais contato, assim. Mas uma coisa que eu consegui fazer, que eu acho massa até hoje, é que, assim, eu consegui fazer o Gil, que era meu amigo, ser amigo do Christian, que também era meu amigo, que era de outro ambiente, né? E os três, e a gente ficou amigo, assim. E depois eu consegui integrar eles com outro grupo de amigos que eu tinha na locadora. E daí consegui entregar com outro grupo de amigos que eu tinha da faculdade. Então, tipo, esse grupo hoje é um grupo bem... veio de várias fontes diferentes, mas ele se conversa o tempo inteiro e a gente se fala o tempo inteiro de sair, de fazer aniversário, de tudo, assim. Então, é uma coisa que se mantém até hoje. Então, assim, o Spider não só tem esses amigos, como ele é o elo de ligação dessas amizades, cara. E foi mais ou menos isso, assim. Apresentou todo mundo, cara. Olha só. Olha, eu lembro quando chamando o cara de antissocial. E é o único que tem amigos até hoje. Cara, a gente já fez um monte de coisa. A gente faz parte de um projeto várias vezes. Junto, olha só. A gente já foi pra praia várias vezes, já viajou. Sempre, pelo menos uma vez por ano, a gente tenta consegue viajar pelo menos alguns integrantes. A gente se encontra, faz churrasco. Cara, dura até hoje as amizades. Olha só, isso que é amizade, não é esses caras de projeto de podcast que nunca se viram na vida. É verdade. Nem a cara a gente conhece. Não, a cara conhece pelas fotos, pelas imagens, aqui, os vídeos. E qualquer um pode colocar qualquer foto na internet. Enfim, é isso aí, pra não me alongar muito. Mas do Team Blue deve ser verdadeiro. Por que que ele escolheu a foto de um bosta desse aí? Né? com certeza. Eu sou verdadeiro. Amigo é coisa pra se guardar no lado esquerdo do peito. Zupão! Cara, lá na minha rua lá. Tá todo mundo nervoso aqui ou todo mundo tá com problema de garganta? Vai começar a falar. Que porra é? É porque você fica muito tempo sem falar, porque o cara que falou anteriormente fala muito, cara. Ó, deixa eu avisar um negócio pra vocês. Tá travando muito meu Skype, daí talvez eu demore pra responder umas coisas aí, tá bom? Tá bom. Mas tô vivo. Lá na rua tinha um grupão de amigos, assim, né, cara? Tinha pelo menos uns 10 ali, que sempre que você saía na rua pra brincar, assim, tinha uns 8 a 10 pessoas ali. Então até pra jogar bola era facinho, cara. Sempre tinha um monte de gente, assim. Assim, tinha muita gente também porque muitos eram irmãos. Então, eu tinha meu irmão, aí eram duas pessoas, eram dois moleques, era irmão também. E a maioria era assim, então juntava bastante gente facinho. Tem um deles que era um cara, eu tive um pouco mais de amizade com ele do que com os outros, assim. Chamava Pércio. Eu acho que ele ainda mora na redondeza ali. Ele deve ter mudado da... Chamava o quê? Pércio. Pércio? Pércio. Caraca. Pércio, Sofreu muito bullying. Jogava... Sofreu muito bullying essa criança. Não, cara. Ó, ele sofreu, mas não pelo nome, cara. Mas sim porque faltava um ele olho. Era um pouco maior que o... Ele era um pouco maior que o pessoal. Ele era bem gordinho, né? Então a galera arrebentava ele por causa disso, né? Mas não pelo nome. Na frente da casa dele tinha um galpão grandão lá. E esse galpão tinha uma porta de metal. Essa porta era quadriculada, então dava certinho o tamanho de um gol. E a gente ficava jogando bola ali, cara. Cara, eu ainda tava viajando no que tu tava dizendo do Percy. Eu achei que tu ia dizer que ele não passava na porta. Não, porra. Não era tão gordo assim. Caraca, não. Viajei agora aqui. Não, a gente jogava bola ali direto. E era na frente da casa dele. Então, ali na frente da casa dele era o ponto de encontro de todo mundo, assim. Se você fosse o primeiro moleque a sair na rua, não tinha ninguém ainda, vai pra frente da casa do Pércio, que daqui a pouco aparece mais um, e a gente inventa alguma coisa pra brincar. Era sempre assim, né? Mas na maioria das vezes a gente jogava bola mesmo. Caraca, se a mãe dele tivesse uma visão, né, de empreendedor, ela tinha feito uma barraquinha de lanche. Né? De ponto, geladinho. De... Então, mas você sabe que de um tempo... Durante um período lá, a avó dele começou a vender geladinho. Ai, tá vendo? Começou a vender geladinho. A criançada se juntava na frente da casa do Pércio pra chupar. É, a frente da casa era um ponto. É, só não foi pra frente que o Pércio era gordo e chupava tudo os negócios. Mas... iniciativa era boa. Já começou por aí. Tinha uma árvore grande lá na calçada e um banco, assim, bem lá no muro da casa dele mesmo. E a gente, ali era o point, né, a gente, todo mundo chegava ali e decidia o que ia fazer. E assim, a casa dele era bem grande, tinha uma garagem bem grandona, assim, só que era descoberta. Aí uma época o pai dele fez uma cobertura na garagem e dava pra ficar ali quando tava chovendo. Quando tava chovendo, cada um fica na sua casa, né, meu? Às vezes eu ia pra casa dele, porque era bem pertinho da minha, era 3 casas pra cima da minha casa, assim. E, cara, a gente ficava nessa cobertura da garagem aí, ficava jogando futebol de botão, futebol Gulliver, jogava, sei lá, Super Trunfo, baralho, canastra. O cara tinha um Gulliver, os caras eram foda mesmo, hein, cara. Ele tinha. Cara era rico, ele tinha. Cara era rico. Ele era o único na rua que tinha. A gente chegou a fazer até uma mesinha, uma bancadinha, uma mesinha de madeira, assim, com um tamanho que coubesse qualquer coisa que a gente fosse fazer, né? Seja o banco imobiliário, seja jogar baralho ali e tal. Porra, baralho? Baralho, a gente jogava canastra, manja, canastra. Caraca. Ficava um tempão, horas jogando ali. Com a avó do Pércio, vendendo geladinho e jogando canastra ali. O isoporzinho do lado, de tempo em tempo. Seu amigo chamava Pércio, como que chamava a avó do Pércio? É. Não, a avó dele era gente fina pra caramba, ela era mó legal com todo mundo. Assim. Com a clientela, né? Pra zoar clientela, com ela, né, pô. Geralmente quem trabalha com comércio tem que ser simpático. É, com o cliente, né? E teve uma época que a gente começou a fazer, porque deu na telha, assim, nem lembro como é que começou isso. A gente fazia maquete de isopor, tá ligado? Caraca. Bolava, vamos fazer uma cidade aqui. Vamos fazer o templo de Atena aqui. Nossa. É, não chegava tanto também, né? Não, o templo dos persas, né, porra? Era o Pérsio que fazia. Pérsio. É, mitologia errada aí. Pra matar o tempo, assim, a gente gostava pra caramba de fazer isso aí, cara. Era bacana, assim, é muito legal. Sim. Isso era bem lá no começo, lá com 7, 8 anos, assim, que eu comecei a ter amizade com ele. Aham. Depois, já ali por uns 12, 13... Teve uma outra pessoa que eu conheci também, que foi amigo bastante tempo, assim, chamava César. Mas esse era mais loucão já, ele era mais doidão, assim. A gente ia pra uma cidade vizinha aqui, ele colecionava cartão telefônico também, né? Então a gente ia pra uma cidade vizinha, dar um rolê na cidade pra ver se achava cartão telefônico usado, no orelhão, ou no chão, assim, perto do orelhão. Fazer uns rolês, assim. Nessa época meu pai morava na praia. Eu e meu irmão, a gente ia quase todo final de semana pra praia, né? Pra casa do meu pai. E esse colega ia também. Inveja. Cara, mas assim, a gente ia. Meu pai morava na praia, a gente ia pra lá, mas assim, meio que nem aí pra praia, tá ligado? Ah, a gente quem, ia só quem pra tem dar um rolê desdenha, diferente. Quem tem desdenha. Quem tem sempre é assim. Não, é, cara, mas a gente ia pra dar um rolê diferente, assim, não, não era tanto por praia, assim, ah, ficar na praia o tempo todo, o dia inteiro. Sim, não, pois é, sei pois lá. É, quem tem era só, era não, só pra aumentar a clientela da avó do Perseu, que eles iam. Perseu? Não, agora Perseu, mudou não. De mitologia de o novo. Perseu, o Perseu. O Perseu. Então, a gente, ele estudava na mesma série que eu, a gente ia pra escola junto, ficava trocando ideia no intervalo. Só que, infelizmente, esse cara teve um destino não muito legal, assim, né? Ele acabou se envolvendo com umas coisas lá, a gente... É, deu pra ver, quando tu falou meio louco, eu já meio que, né? É, então, infelizmente, cara, é uma pena, porque ele era um grande amigo, puta, tinha maior consideração pelo cara, mas aí ele se debandou por um... Na verdade, quando tu dizia que ia pra outra cidade dar um rolê, vocês iam assaltar velhinhos e roubar os cartões delas, não é? Não, cê é louco. Cê é louco. É, não sei, não, hein, Zupão? Eu acho que tu escapou na hora certa, hein, Zupão? É, Zupão. Nada, mano. Mas era isso, nesse grupo tinha bastante gente, assim, e a gente sempre brincava todo mundo junto, assim. Mas na hora que chegava esse daí, todo mundo saía e ficava só vocês dois. Não, ele fazia parte do grupo também, da bagunça, assim. Sim. Todo mundo jogava bola, todo mundo zoava, todo mundo, sei lá, fazia de tudo ali, era bem legal, assim. Tinha um grupão bem legal. Mas é aquela, cada um, o pessoal foi crescendo, foi começando a trabalhar, aí você começa a distanciar um pouco do grupo, assim, aí o outro engravida com 18, 17 anos, o outro muda de cidade. Caraca, e a como, galera foi como sumindo, assim o cara. Outro engravida? Porra. O outro engravida uma menina na casa dos 17, 18, e aí some. É isso, cara. E a galera foi demandando, foi sumindo, foi mudando e, cara, nunca mais eu tive, sei lá, notícia desse pessoal, nada, cara, nada. É triste, nunca mais, cara. Esse César, eu nem sei se ele tá vivo até hoje, cara. Pelas paradas que ele se meteu lá. Aí. Mas o César que tu tá usando é um nome fictício, né? Porque senão eles vão interrogar a gente pra quem sabe onde é que ele tá. Ah, sim, claro. Tem 1 milhão de César aí só em São Paulo, né? Mas que conhece Zupão lá daquela época, só um. Cara, ninguém sabia meu sobrenome na época. Não dá pra ligar uma coisa com a outra, não tem como. Ok. Amigo é coisa pra se guardar no lado esquerdo do peito. Então, agora vamos aos amigos do Ganso. Vai lá, Ganso, fala aí. Ah, cara, é... Quais eram os teus amigos? Era o Cisne, era o o Marreco, o Patinho Feio. Pô, mas vocês estão bem, hein, cara? Não, cara, enquanto todo mundo se encontrava na frente da casa do Pércio, era comum se encontrar na frente da minha casa. Ali, pelo menos, o círculo de amizades que eu tinha. E era ali aquela amizade lá que começa ali nos primeiros anos escolares. E é tinha igual... alguma coisa lá onde todo mundo chupava em comum lá? Tipo, não. Sacolé, picolé? Não, cara. Eu vendi sacolé, mas foi bem depois já. Não, foi, pra bem outra depois. Foi pra outra galera aí que eu vendi. Foi pra outra... Ah, ok. Eu seria a avó do Pércio aí, no caso. Em comparação. Mas então, era aquela... Mas a gente sempre saía e era todo mundo grudado ali. Era jogando bola todo dia na rua de casa, que a gente tinha até pintado um campinho ali na rua, pegado uma tinta, feito um campinho de 2 golzinhos ali. Ou se não, na frente da minha casa tinha uma escola que a gente pulava o muro lá pra jogar na quadra, quando você conseguia juntar vários caras. Não era um muro tão alto assim, então era muito fácil de pular. Ainda mais de final de semana, que não tinha aula ali e não tinha zelador na escola. E a galera se reunia em casa pra estudar... E uma coisa que a gente fazia também, que vocês deviam fazer também, mas ninguém comentou, era... A gente estudava aí, às vezes, em bairros, 2, 3 bairros longe, então a galera se juntava pra ir pra escola ou pra ir embora, Dana. Então fazia aquele itinerário, né? Você ia levando cada um, deixando um na casa do outro, e até que o último ia embora sozinho, assim. Mas fazia aquele itinerário. Então era uma galera sempre... reunida aí pra zoar, pra brincar, pra fazer, né? Que desse. Esse lance de pintar a rua era clássico, né, cara? Ah, tinha que ter, né, bicho? Toda a rua tinha uma marcação lá de um golzinho, a marcação da, tá ligado? Eu não sei como é que chama em outros lugares, né? A gente chama de jogar taco. Isso, né? A cela, o quadradinho da casinha. Também tinha uma fábrica, aliás, tem uma fábrica que minha mãe mora nessa casa até hoje, uma fábrica lá do lado, e a gente também usava o portão da fábrica do cara de gol, o cara ficava fudido, porque faz um barulho da porca da bola. Faz o barulho e vai arrebentando as telas do portão, daí o cara vai ficando puto pra caramba. Até hoje o portão lá tá tudo estourado lá e eu tive a minha parcela de contribuição. Tá, mas o que que é pintar a rua? Pintar o asfalto disso pra marcar? Isso, você pinta o asfalto. Exato. Igual... É, rico, magnata. Não, cara, eu me mudei e não tinha, ainda era chão ainda, a terra ainda onde eu morava. Ah, a gente pintava com tijolo. A gente é magnata porque morava em lugar que tinha asfalto, pô. Isso, naquela época, velho, asfalto era luxo. Ah, em 1800, quando você era criança, sim, né, pode ser, vai. Hoje em dia, luxo é tu ter um asfalto sem buraco, né? É, e é diferente. Os caras já fazem com buraco pra economizar, né, cara? Pra, não... Sim. Pra poder alongar um pouco mais a rua com asfalto. E eu lembro uma vez, posso contar uma história aqui ou não? Tipo, pode como contar, funciona? A gente tava voltando da escola em bando, né? E tava com esse amigo Pablo que eu falei no começo do cast, e a gente, pô, o cara achou uma garrafinha, mas naquela época não era comum você ter garrafinhas de água assim. Hoje você tem squeezes, você compra várias garrafas de pet, coisa mais simples do mundo é você achar uma garrafa pet, né, cara? Mas naquele momento era o começo da garrafa pet. E ele achou uma garrafa de plástico ali, de água, pra se colocar água. E o cara ficou mó feliz, né? Olha só a situação de pobreza da molecada, né, bicho? Tá aqui, pariu. Ele, porra, vou levar essa garrafa aqui pra eu pôr água, pra levar pra escola. Ele achou na rua, né, bicho, o negócio. Cara, onde você viu? Vou levar essa garrafa aqui. Não, mas ele morava no cara, eu acho que ele tinha que andar no mínimo uns 7 km pra chegar na escola, bicho. E ele morava... Caraca, 7 km? É, era um bairro muito afastado que ele morava, mano. Caraca, velho! Ele morava numa chácara. É, ele morava numa chácara, tá ligado? Era muito longe. Não era... Caraca, 7 km, puta que pariu, do meu trabalho à minha casa são 9, então eu sei mais ou menos, ele fica em outra cidade, eu sei mais ou menos a distância, assim, ele ia caminhando, ele de bicicleta. Isso, ou de bicicleta, né? Mas nesse dia a gente tava caminhando. Velho. Caraca, velho, tá louco. É longe pra caceta, tá 7 km, cara, pra você ir pra escola. E daí ele foi chutando, ele pegou essa garrafa, assim, né, ficou mó feliz, não sei o que tem. Eu olhei pra ele e falei, mas essa garrafa aqui parece que tá meio suja, né? A simplicidade do moleque. Ele falou, é mesmo, eu acho que é bosta. Só que ele pegou e colocou na boca o negócio, bicho. Ah, não. Ele falou, porra, é bosta mesmo esse negócio, cara. Ah, tá de sacanagem. Caraca. Ele era muito simplão, cara. Até hoje eu dou muita risada da cara dele por causa disso, cara. Mas foi no menor vocês de tudo. O cara veio, ah, que é isso que colocar na boca, meu? Deixa eu experimentar. Que é isso, ah, até os 4 anos de idade tu fazia isso também. Qualquer coisa tu botava na boca. E daí foi isso, cara. Até hoje eu lembro dessa história. Teve uma vez também o Tim Blue falando... Tá, mas ele era teu amigo? Aí. Ele era meu amigo, porra. Até hoje ele é meu amigo. Então... E até hoje ele continuou botando as coisas na boca, mesmo sabendo que é. Aí já não sei, mas usou ele ainda nisso. E ele em casa, porque ele era o seguinte, ele morou na Bahia há muito tempo, onde não tinha escola, tá ligado? E daí quando ele veio pra onde a gente morava, aqui em Americana, ele entrou então na primeira série com 10 anos de idade, então ele entrou atrasado. Então ele tinha uma dificuldade. Então ele em casa pra ajudar ele com matemática, português, essas coisas, né? E daí uma vez a gente terminou de estudar, lembro até hoje, o assunto era polígonos lá, área, acho que tava quinta, sexta série. E na casa da minha mãe tinha um coqueiro, daí a gente começou a zoar assim, que a brincadeira era jogar um cabo de vassoura e ele tinha que parar em cima do coqueiro. E a gente ficou jogando lá, porque é moleque, né? Moleque tonto, né, cara? Qualquer coisa vira um jogo divertido pra você, né, cara? E o pessoal... É que nem gato, né? Gato, qualquer coisa é brinquedo. Uma sacola, um pedaço de papel, caixa. Uma caixa de papelão, né? Agora você compra um brinquedo de gato e ele não tá nem aí. Ele não quer saber. Ele não tá nem aí. E daí a gente ficou jogando lá pra tentar parar o cabo de vassoura equilibrado em cima do coqueiro. Só que teve uma hora ali que eu remessei um pouco mais, ele passou muito e foi cair na casa da vizinha. Mas, por sorte, ele caiu nas costas da vizinha, bicho. Caraca! Foi foda, cara. A gente só ouviu a vizinha. Ai, filha da puta! Daí nós dois saiu correndo, mas óbvio, né? Que só podia ter sido nós, né? A vizinha veio falar com a minha mãe falou, oh, foi vocês que jogaram a madeira lá na vizinha, né? A gente tentou mentir. Não. Quem ia ser, né? Só tinha minha mãe e nós dois em casa, né? Quem que ia ser? Caiu do coqueiro o negócio. Não era um coco, não era um defeito. Coco. Será? Um coco em forma de cabo de vassoura? Será que não era? Cara, mas era isso, cara. Ia aprontando essas zoeiras, essas amizades até hoje. E isso aí me lembrou o motivo pelo qual a mãe do Edu trancava ele em casa, porque quando ele saía pra fora, ele atropelava as velhinhas de bicicleta. Era por isso que ela trancava ele em casa, né, Edu? É mais ou menos por aí. Pra quem quiser saber a história, da vovó ninja, é só ouvir o episódio beta do Machine Cast que lá vocês ficam sabendo. Amigo é coisa pra se guardar no lado esquerdo do peito. Terminada essa primeira rodada aí, gente, vamos a mais alguns assuntos variados aqui agora. O Edu já falou aí sobre quanto a mãe dele prendia ele, coisa e tal. Eu acho que de repente ele não vai se enquadrar muito nesse quadro aqui. Mas amigos indesejáveis pelos pais. Gente, quem tinha aquele amigo que tu gostava muito, que era divertido, que tu queria estar perto sempre, e os pais não queriam, por motivos variados, assim, sei lá, não consigo pensar em algum. Eu tinha um amigo que a minha mãe não queria que eu andasse com ele. E eu nunca soube o motivo, até hoje não sei o motivo. Ela só dizia que ele era bagaceiro. Mas era ou não era? Bagaceiro é boa. Era ou não era? Sei lá. Não cheguei a saber se era mesmo. Enfim. Porque eu tinha um também que chamava Rogério. O cara, ele morava num bairro aqui... Ele era uns 3, 4 bairros pra frente, era um bairro mais perigoso mesmo. E o pai desse cara tava preso, entendeu? Então ele já mexia com droga. Mas era aquele cara que a gente faz amizade. Eu nunca tive preconceito de fazer amizade com ninguém, entendeu? Sim. E só que minha mãe ficava possessa quando eu andava com esse cara, entendeu? Achando que ele ia me influenciar, me levar pra um caminho de bandidagem. Sendo que eu era de boa, não ia fazer nada. E minha mãe odiava que eu andasse. Não que ela soubesse, óbvio. Né? Não, mas às vezes você voltando ali da escola, alguma coisa, pô, você anda, você vai jogar bola, vai todo mundo, vai numa festinha de garagem lá, num bailinho de garagem, vai todo mundo, né? Essas coisas assim. E eu curti ele porque eu sendo amigo dele, ninguém brigava comigo, tá ligado? Eu sempre era um bundão, um bostão. Mas... Por ser amigo dele, os caras que... E ele é teu amigo até hoje, pelo jeito, né? Não, porque ele morreu, cara. Ah, achei que tu ia dizer, não, eu deixei de ser bundão, bostão aí. Não. Mas eu sempre fui um bundão, bostão que não curtia a briga, então aqueles potencialmente que poderiam bater em mim, isso não acontecia porque eu tinha meio que a proteção desse cara. E daí Ou seja, ele não era teu amigo, é aquela velha história do começo do cast, né? Não, era amizade de interesse. Não, era amigo porque ficava tudo ali junto, entendeu? E, pô, mudei de Americana, né? Voltei depois, mas eu mudei. E daí lá em Americana eu recebi a notícia que ele pulou numa represa que tinha aqui e morreu afogado. Só que eu até hoje acho que mataram ele, que não foi muito bem assim, acho que ele... Que suicidaram ele. Não foi. Entendi. Porque ele mexia com muita coisa errada, então pra... Foi um suicídio sugestivo, assim. Né, então, pra acontecer coisa errada aí de todos os lados, né, cara, é muito fácil com todo mundo. É. Mas minha mãe sempre ficou possessa aí de andar com esse cara aí, ela não curtia não, bicho. E tu, Zupão, se teus pais influenciaram de alguma maneira pra te não andar com o cara, aquele teu amigo lá, ou tinha cara, outro? Com a avó do Pércio. Não anda com a avó do Pércio, não. Tá cobrando 30 centavos geladinho, todo mundo sabe que é 20, pô. Estelionatária. E ela ainda botava as crianças pra fazer o geladinho pra ela, num quarto escuro. Os meus pais eram separados, né, cara? Então essa... Ô, Edu, tu trabalhava pra avó do Pércio? Porque o Edu vendia geladinho, né, Edu? Eu vendia, chup-chup. Ah, é? Chup-chup. Cara, mas assim, ó, teve uma época que... Muita gente vendia geladinho ali na minha rua. Porque a minha rua, eu morava a 50 metros da escola. Achei que você morava a 50 metros da fábrica de geladinho. Não, da escola. É, então, era a avó do Pércio que montou uma fábrica depois. Né? Trabalho infantil. Durante os horários lá de entrada e saída da escola, tinha muito movimento de criança ali, né, cara? Pessoal indo pra escola. É, saindo, geralmente tem. Geralmente as escolas têm movimento de criança. Então, tinha muito. A minha rua passava muita gente. Então, cara, teve uma época que a minha mãe chegou a vender geladinho também, cara. Olha aí. Subsidiária da avó do Pérez. Acho que tinham quatro casas na mesma rua, assim, vendendo geladinho. E a distância de uma pra outra, o quê? 30. De 30 a 50 metros, cara. Não dava mais que isso. As quatro casas vendiam geladinho. Olha, e tinha promoção ou era um tipo uma quadrilha? Não, era assim, mesmo preço, cara. Aí cada monopolizaram o preço do geladinho. Não, a gente deixava o mesmo preço, porque se você aumentasse, ninguém comprava o teu, comprava os outros. Se você abaixava muito, era aquela coisa. Ah, deve ser ruim. Os caras já faziam cartel do geladinho. Cartel do geladinho. Né? Que pariu, vocês achando que... É. Né? Posto de gasolina que só fazia Brasil, isso. Cara, inflação, um golpinho, cara, por dia, né, cara? Brasil é um golpinho por dia aqui, cara. Não tem essa, não. E a avó do Pércio era o Pablo Escobar do geladinho. Não. Mas voltando ao tema, meus pais eram separados. Como assim, né, voltando então, ao tema? Tipo de... O tema não é geladinho? É, achei meio ofensivo da parte dele aí. Eu também. Mas é isso aí, a gente tá sujeito, o Douglas, quando a gente tem um grupo de podcast. É, um grupo de projeto, né, cara? É uma amizade, né? Esse safado é o host, cara. A gente sai do tema, desvirtua aqui, depois ele vai encher o saco da gente, né? É um pilantra. Eu não sei até quando isso vai, mas pelo jeito longe. Pelo menos até acabar o cast. Ou o projeto. É. Ou amizade, né? É, e amizade, né? Não, a amizade não tem como acabar, não, porque tem, é só, né, um projeto. Não acaba o que não tem, né? Entendi. No fim desse cast aqui, ninguém é mais colega de ninguém, velho. Mais um pão, vai lá. Então, meus pais eram separados e essas regras, essas coisas assim, eu ficava só com a minha mãe mesmo, né? Mas no grupão da molecada da rua lá, tinham... três deles que eram bem mais velhos, assim. Enquanto a maioria tinha 7, 8, 9 anos, que era tudo, assim, vocês vão entender a diferença. Enquanto todo mundo tinha mais ou menos 7, 8, 9, esses três aí, eles tinham 16, 17... Os aliciadores. Então eram... É, porra, já, é, por aí. Já tá fora aí da idade da... A gente, assim, era até difícil eles se juntarem com a gente, porque o papo era outro. O que a gente queria brincar, jogar bola ali, eles não queriam, eles queriam outra coisa. Quando, e, tal, e quando jogava a bola, eram os três contra a rapa. É. Por aí, velho. Quando calhava de um deles jogar, o outro time tinha umas duas pessoas a mais, assim, pra compensar, né? Mas, assim, esses caras, eles estavam... Naquela época, né, velho? Anos 80, ali, comecinho dos 90... Eles estavam naquelas de pichador, né, mano? Então todo mundo sabia que os caras saíam pra pichar muro por aí e tal. Nossa, isso, naquela época pichador mesmos... era um marginal então, de alto nível. Exato, exato. É, era. Marginal de luxo, né? É. Hoje, pô, pichador é uma bosta, não é nada, né? Mas hoje eu dou era... uma pichada em qualquer lugar que eu passo. Porra, marginal mesmo. Então, assim, não só a minha mãe, mas a mãe... Os pais de todo mundo ali sempre ficava meio assim com relação a esses três, né, cara? Diziam lá pra gente não ficar muito junto quando eles chegavam, assim, quando eles estavam por ali. Se chegasse no meio do grupo ali de todo mundo, falava pra meio que dar uma conversa lá e se afastar, sair, porque os caras não eram boa influência, assim. E de fato não eram, né, cara? Mas era pais, isso, não tinha pais maiores sempre sabem tudo, né, cara? Não adianta. Pois é. Yeah. A gente achava, puta, legal, os caras são pichadores, os caras são foda, sei lá, os caras aventura por aí. Né? Você não se ligava muito nisso, né, cara? Achava até chatice do seu pai, da sua mãe ficar falando isso. Ah, quando o fulaninho chegar, meio que desconversa e sai fora, porque os caras é meio assim, meio assado. Mas era só isso, não tinha uma maior restrição por algum outro motivo, não. Assim. Spider? É, do meu lado, assim... É, eu tinha um cara que não era amigo, assim, mas ele era o cara, assim, meio maloqueirão, assim, roubava, que a gente sabia, mas ele conhecia todo mundo no bairro, então ele era tipo, como se fosse traficante da boca, assim, mas não traficava, entendeu? Não. Era maloqueiro. Ficou meio confuso assim. Pra mim. Não, era o cara que era ele era conhecido e era temido, sabe como? É. Ele era o cara que era conhecido e era temido, porque ele praticava pequenos furtos e tudo mais. Sim, assim. Sim. A gente não sabia onde ele morava, assim, e tal, mas ele conhecia todo mundo, assim. Então, todas as mães e pais morriam de medo, que a gente às vezes saía brincar na praça, não sei o que, e ele aparecesse, porque a gente, né, ele era, claramente ele era maloqueirão, assim. A gente nunca teve problema com ele, sabe? Tipo, ele... A gente conhecia, conversava, assim, e tal. Mas... E a gente não andava com ele. Mas todas as mães tinham uma certa preocupação porque ele conhecia as pessoas, sabe? Então eu sempre ficava com aquele medo, assim, do tipo... Pô, um dia esse cara vai fazer alguma coisa. Um dia vai acontecer alguma coisa. Mas, cara, nunca aconteceu nada, assim. E... Mas ele era um cara temido, assim. E de amigo indesejável, assim mesmo, cara, eu acho que não. Assim, em casa, assim... Acho que nunca sofri com isso, assim. Talvez eu tenha sido invejado. Pois é, pessoas, tu falou isso agora, tu falou isso agora, eu fiquei pensando nos pais do meu vizinho. Se você não teve um amigo indesejado, era porque você era o indesejado. Exato. Pensando, essa assim, é a regra, vezes, né? Às vezes a gente enchia muito saco pra ir na casa das pessoas, tipo, sei lá, vai lá jogar e tudo mais e... E pra gente toda hora era hora, né? Então, obviamente, alguns pais ficavam incomodados com isso, né? Tipo, a gente tá lá. Alguns pais querendo transar e vocês empatando a foda lá, assim. Pois normal. É. Nós querendo jogar e todo mundo, cara. É, pois é. Porra, agora eu fiquei pensando. Então, talvez isso, assim. Fiquei pensando seriamente talvez nos isso. Pais do meu vizinho. Porra, olha só. Devia ter chamado tipo, ele pra falar dormir do hoje. Mais um tema pro Pode Brisar. Olha aí, boa, né? Amigos indesejáveis. Edu. Vai lá, Edu, aproveita aí, então e larga um pouquinho da tua brisa pra gente, dos amigos indesejáveis que tu teve. Se é que tu teve, né? Porque tua mãe te blindou, né? Pelo jeito. Né, cara? Era mais ou menos por aí. Mas pra minha mãe, todo mundo da rua era indesejável. Pois é. Sabe? Coisa. Então. Era mais por aí. Então, por isso que eu tava nesse negócio, né, que eu falei que o pessoal ficava na parte da tarde, sentado lá de fora e tal. enquanto ela tava ali olhando e tudo, podia brincar, mas sem ela não, porque o pessoal da rua sempre era má influência, independente de quem fosse, sabe? Era meio que uma visão assim, meio preconceituosa mesmo. Mas aí sim... Talvez, que nem tu falou, né, ela, da rigidez que ela tinha da família e coisa e tal, não considero isso um preconceito. Eu acho que é mais tipo uma tradição, um costume, do que propriamente um preconceito, né? Minha visão, pelo menos. É, porque tem gente que não tem costume de ter amigos mesmo. É, tipo, o Spider não faz mais amigos além do que ele já tem. Né? É só isso aí, pronto. Não, eu faço, mas... É, né? Tem uma cota. mas dá muita preguiça também, cara. Às vezes... Não, eu tô zoando, eu ainda faço amigos, ainda tenho amigos. Eu, inclusive, se for ver no meu retrospecto aí recente, de um ano pra cá, eu acho que eu fiz mais uns 3 amigos. Tu tá de sacanagem, assim, já faz uns 3 anos que eu não faço amigo nenhum. Sério? Porra, aí, toma essa. Amigo assim, obrigado, Team Blue. Amigo assim de, porra, vai ter churrasco, vamos, beleza. Dois podem, um não pode, então não faz churrasco, entendeu? Vai todo mundo, não vai ninguém. Oh, tipo nesse nível. Parece a gente querendo gravar aqui sobre algum tema, né? então, né? Comecei a ter esperança, Douglas, lá. Comecei a ter esperança. Ai, eu acho que... Inclusive, quinta-feira tem churrasco aí, então... Porra, quinta-feira tem gravação, gente. Então, não vou poder. Mas foi isso, Douglas, lá. Ele vai preferir Ele os vai amigos. Preferir os amigos de verdade, né, pô? Né, ou churrasco. É. É possível. Eu trocaria também a gravação por um churrasco, né? Mas ninguém, não tem amigos pra me convidar pra churrasco. Mas, e quem te convidaria também pra ir na casa dele, né, cara? Ué, mas não é você que falou que não gosta de churrasco? Nunca disse que não gosta de churrasco. Eu disse que não sabia fazer churrasco até pouco tempo. Ah, tá. E quer ter amigo no Rio Grande do Sul e não sabe fazer churrasco. É, não tem como mesmo. Né? Por isso que eu tive que aprender. Você é amigo desejado, né, cara? Você não, eu tive que aprender pra manter o casamento, aí que tá. Ah. Caraca. Ai, ai, ai. Amigo é coisa pra se guardar no lado esquerdo do peito. Bom, pessoal, então, e já... Falamos muito sobre os nossos amigos aí, eu gostaria de deixar aqui primeiramente uma mensagem aí pra você que é jovem e tem amigos somente no Facebook, no Twitter ou no Instagram, enfim, né? Tente fazer amizades verdadeiras pessoalmente, né? Valorize os seus amigos de verdade, não tô dizendo que os virtuais não são de verdade, mas... Tem coisas que você não consegue. Por exemplo, eu queria dar um abraço agora no Edu, no Spider, no Zupão. E não vou poder. Né? A distância. Mas um dia nós vamos conseguir fazer um encontro Machine Cast pessoalmente. Eu fiquei esperando, porra, o Douglas reclamar hora. Que eu não ia abraçar ele, mas ele não falou nada. Não, eu fiquei até feliz, viu? Começou, a possibilidade me deu asco, assim. De ser. Mas tá. Mas é verdade o que você falou, Tiblo. Uma vez você mandou um e-mail lá pro Chorume falando que você tinha um amigo, que você saiu na mão com ele. Sim. E no mesmo dia terminou jogando videogame, né, na casa dele. Exatamente. No mesmo dia a gente... Ah, vamos deixar isso de lado, vamos esquecer, vamos alugar um videogame pra jogar. Então, hoje em dia, talvez, a molecada não tenha... Não esteja sabendo resolver os próprios conflitos, porque muitas vezes não tem esse olho no olho, essa briga, essa amizade olho no olho depois. Quando é uma amizade muito virtual, você pode ignorar a pessoa a qualquer Sim, momento. Basta deslogar da live da PSN e deu. Exato, então às vezes os problemas nos conflitos estão aí, cara. As pessoas estão esquecendo que o calor humano... Uma fita de Atari, pode fazer isso aí. É, no caso do Neilson, né, o Spider. Do Neilson? Uma fita de Atari vai causar conflito, né? É, o Neilson é bem isso, é causar mais conflito, na verdade. Né? Coitado. Então, vamos aí às despedidas e às considerações finais. Eduardo! Cara, é isso aí, né, cara? Só agradecer os meus amigos aí, os que ouvem, os que não ouvem, quando tiverem a oportunidade de ouvir. E igual o Tim Blue falou, pessoas que tiverem a oportunidade de fazer contato com pessoas reais, façam esse contato enquanto ele ainda existe, porque, né, a gente caminha cada vez mais para uma era onde o contato humano, interpessoas, vai ser uma coisa rara. Então, antes disso aí acontecer, faça amiguinhos. Faça amiguinhos reais e virtualize eles. É, olha, faça amiguinhos reais. Tipo, tem vida aí, ó. Atrás da tela do telefone existe uma vida. Sabe? É, não esqueça de indicar uma Machinecast pra eles também. Não, né? Mas é pra fazer amizade, não pra acabar com a amizade, pô. É isso aí, valeu, gente. Um beijo, um abraço, um queijo. A gente se vê no próximo. Zupão! É, senhor Blue, você aprendeu a fazer churrasco pra manter o casamento, cara, dureza, hein, velho? Mas é isso, cara, a gente começa a lembrar de quando você é pequeno, assim, daquele grupo de amizades ali que você tinha, daquela rotina de ficar brincando na rua o dia inteiro e tal, é um negócio muito legal, cara, isso dá uma saudade absurda, cara, absurda, absurda, cara. Tem hora que dá vontade, se tivesse uma oportunidade, cara, daria vontade de... largar tudo, vou jogar bola na rua com os colegas, assim. Era um negócio muito gostoso, cara, de se fazer que... já era, né, cara? Já. E hoje... Não tem nem onde jogar bola na rua mais. Pois é, cara. Mesmo molecada de hoje, é difícil ter esse tipo de coisa que a gente tinha, assim, né, cara? É triste isso, porque era muito legal, cara. Era uma época muito legal. Fala assim, vamos jogar bola na rua, e diz, não, eu vou jogar meu PES aqui, meu FIFA. Entra na live, entra na PC, né, que a gente muda o campo pra uma rua, FIFA Street, lá e joga na rua, né? É foda, cara, é triste isso, cara, é foda. Mas é isso, cara, e eu, fatalmente, assim, se algum dia estiver andando por aí, no ônibus, alguma coisa, e encontrasse alguma dessas pessoas, eu faria a questão de indicar uma chegar perto, roubar a carteira delas, né, roubar a carteira... Não, mas eu faria questão de chegar, de conversar com a pessoa, bater um papo, assim. Às vezes a pessoa não, sei lá, não tá nem aí também, né? Você era amigo da pessoa e a pessoa não era teu amigo, né? Foda. Não, mas o Zupão falou uma coisa curiosa, cara. Eu não acho que seja esse o problema, cara. Eu acho que é o seguinte, acabaram as coisas em comum. O que tu tinha em comum com a pessoa na época? A avó do Pércio morreu já. A avó do Pércio morreu, não tem mais. Tu não chupa mais chup-chup, geladinho, sacolé, sabe? Acabou, tu não tem mais o que falar. Vai falar o quê? Ah, agora eu trabalho no banco, ganho 20 mil reais por mês, não sei o quê. O cara tá até desempregado, acho que tu tá querendo, né... falar... mas acho assim, se você reencontrasse com a pessoa, pô... Você tem aí 15, 20, 25 anos que você não vê a pessoa. Ah, eu acho que você ia bater um papo, ver como é que ele tá. De repente a pessoa casou, tem filhos, tem história pra contar. É legal, assim, como é que o irmão dele que brincava junto naquela época com a gente. O que aconteceu, como é que ele tá. Sei lá, se for um amigo assim que tu não tem mais contato há tantos anos já, décadas talvez... eu acho que é uma sensação meio constrangedora, assim, pelo menos na minha parte. Não sei, cara. Eu acho que isso vai muito de, sei lá, acho que do tipo de amizade que você tinha com a pessoa. Não sei, também pode dar um puta de um tiro na água. É, que tu não sabe mais como é que a pessoa é hoje em dia, né? O tempo muda as pessoas, talvez. Tem isso também, né? Então, a gente muda com o tempo. Você tá disposto a encontrar a pessoa e trocar ideia, tá? Mas você não sabe como é que a pessoa tá hoje em dia. Exato. Né? Então tá. Sei lá, dá saudade dessa época e vai ficar só na saudade, né, cara? Pois é. Um abraço pra todo mundo, valeu, até mais, até a próxima. Spider! Ah, eu só tenho a dizer pro povo aí que, putz, esse negócio de amizade às vezes pode parecer complicado e tudo mais, mas vale bem, vale muito a pena investir aí, sabe? Tipo, não fique esperando só que as pessoas venham falar com você, venham pedir perdão e tudo mais. Se você acha que tem um amigo aí que dá pra recuperar, vá lá e converse com ele. Que entendeu? Bonito, cara. Adorei. Mas é verdade. Agora cara. Eu vou pro meu cantinho de parada. Agora, Deus. Nossa, eu vou criar um projeto agora. Não, mas eu falo que tem muita gente aí que pega mágoa, pega pilha e tudo mais, assim, e às vezes perde uma amizade, assim, perde várias oportunidades legais porque, sei lá, não foi atrás. Tu acha que um pedido de desculpas pode recuperar uma amizade, ou Spider? Ah, eu já vi isso acontecer várias vezes. Ô, Spider, desculpa aí. Várias vezes. Várias vezes. Desculpa aí, Mas você não tem que pedir não desculpa, não dá pra cara, recuperar o que tá nunca se teve, Timbulu. Exato. Ah, tá. Enfim, é isso aí. Então, preserve suas amizades, né? As que você acredita e tudo mais. E é isso aí. Larga a mão de ter seu amigo no Facebook e converse mais com as pessoas. É isso aí. Certo. A não ser que o único meio de conversar com a pessoa seja pelo Facebook, né, ô Spider? É, mas aí, sei lá, né, então não converse pelo Facebook pra dizer que você tem um amigo no Facebook, né? Pelo menos pega o número da pessoa, liga, né? Porra, mas por que eu vou gastar dinheiro ligando se tem o Facebook de graça, caralho? Você não precisa gastar, cara, você tem Skype. Manda o Twitter, vai, manda o Twitter pra pessoa. Vai na pizzaria, pega um Wi-Fi e liga pelo WhatsApp, pronto. Ah, dá um sim, jeito, claro, porque o amigo pelo WhatsApp é maior do que o amigo pelo Facebook. Ok. Tá bom. Não, mas eu falo que pelo Facebook não dá pra ligar. Eu não sei se dá. Dá, dá pra ligar. Dá. Dá? Então é isso aí. Então tá. Ligue. Ah, ok. Então, Douglas, primeiramente eu queria te agradecer a participação. Cara, muito obrigado. Foi muito legal muito legal que tu tenha vindo participar aí com a gente, falando dos amigos. Espero que futuramente, quando a gente for fazer um cast sobre as amigas de infância, tu possa, né, recusar o convite. Mas... Vou fazer de tudo, viu? Pra marcar um compromisso no dia, alguma coisa assim. Assim, ok. Então, fica aí agora o espaço pra ti dar as tuas considerações finais e o jabazinho aquele, né? A gente não faz o jabá aqui, mas caso a gente fizesse, tu poderia fazer agora, tá. Ok? Eu queria agradecer a presença aí do Zupão, do Edu Filhote, do Spider e do Team Blue. Vocês são lindos, obrigado pelo convite. Eu queria falar que também... É isso, cara, devemos agradecer ao Febrinho. Obrigado, Febrinho. Sempre. E... Eu queria falar também pra vocês que têm uma amizade aí, vocês estão começando a amizade, não vá na onda dos seus amigos, pense por si só. Na minha infância eu também tive dois amigos, Samuel e Felipe, os caras desmontavam e remontavam a bicicleta deles, os caras toda semana desmontavam e montavam a bicicleta deles, turbinavam, e eu sempre lá vendo isso, achava mó foda. Um dia eu pensei, vou fazer isso com a minha também, né? Eu desmontei minha bike e nunca consegui montar de novo, a desgraçada, cara. Até hoje a bicha é desmontada, né? Eu tive que jogar fora ela tudo desmontada porque não conseguia montar a bike de novo. Eu era um animal nessa parte de montar a bike. Mas... Eu fiz isso uma vez. Mas você conseguiu montar ou não? Não, a história da bicicleta foi um sarro, que eu e um colega meu compramos um Super Nintendo em parceria, cada um pagou a metade, e aí depois de um tempo começou a dar rolo, porque ele ficava emprestando o Super Nintendo pra outra pessoa, e eu disse, ah, quer saber, eu vou ficar com ele pra mim, e eu vou te dar a minha bicicleta, como parte do pagamento. Aí eu dei a bicicleta pra ele, e depois ele queria pintar a bicicleta, eu disse, eu pinto a bicicleta. E eu desmontei a bicicleta pra pintar e nunca consegui montar a bicicleta, foi fora. A bicicleta foi fora porque foi desmontada. Mas então é isso, às vezes seu amigo consegue fazer uma coisa, você não consegue, aceite, apenas aceite isso aí. Isso se chama... habilidade. Isso. Uns têm, outros não. Exato. É bem simples até de se pensar. E eu sou lá do podcast Chorube, pode ser encontrado no chorube.com.br, Chorube com X. Alguns dizem lá que a gente é um podcast de humor negro, acho isso aí uma tremenda falta de sacanagem, né? Na verdade, a gente é um podcast sobre economia doméstica, e a gente ensina aí onde você aplicar melhor o seu dinheiro, se é, por exemplo, você deve aplicar o seu dinheiro no manual do jovem caminhoneiro, caso você queira seguir a vida da caminhonagem, ou se você deve comprar o manual do jovem cadeieiro, caso você vai ser um amigo do Zupão aí, vai ser preso e não vai saber se portar na cadeia. Se é melhor você ouvir músicas que dá vergonha ou as melhores músicas pra meter e mamar. Então a gente trabalha aí com esses temas aí. A gente não... Temas da família, né? Temas da família. Sim. É aquele podcast que você pode escutar em viva voz no ônibus. Isso, ou senão você pode chamar a avó do Pércio e na barraquinha dela ali, de chup-chup. Não barraquinha, né? Que hoje ela já tem 90 lojas distribuídas em todo o estado aí. Mas você pode, sim, colocar pra tocar aí o Chorume, Chorume com X lá. Espero vocês lá baixando, ouvindo e mandando e-mail pra gente também, porque se tem uma coisa que a gente faz lá bastante é ler e-mail. Sim, é ótimo, ótimo. Os episódios são mais ou menos que nem o Pode Brisar, assim, os episódios do Chorume, 12, 10 minutos, isso, por aí, em média. Só que o arquivo tem 2 horas e meia, que é de e-mail o restante. A gente fica lendo os e-mails. É que economia doméstica gera bastante dúvida, então o pessoal manda e-mail pra tirar. Né? Ok, ok. Muito obrigado aí, Douglas, então, pela participação. Vamos ficando por aqui. Agora, né, eu fico na dúvida. Spider. Será Spider? Será Spider que vai ter... Acabou a amizade agora. Vocês, como meus amigos, vocês sabem o quão triste eu tô nesse momento. É só isso que eu digo. Dica pra você que quer ter uma amizade verdadeira: nunca faça um projeto de podcast. Isso pode causar discórdia. Pode. Tchau, pessoal. Falou. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Off Topic. Cara, ainda é um prazer estar aqui na presença de pessoas tão ilustres e riograndenses do sul. Olha só. E separatistas, né? tô ligado nas referências nos cast, hein? Esse negócio aí de Rio Grande do Sul não é país, coisa e tal, tô ligado. Não ando mandando comentário, não é mas não mando não é comentário Brasil. Nem e-mail mais, mas eu tô ouvindo direto. É, então tá bom. Rio Grande do Sul, meu país, né? Meu país. É, o meu país. Mas a gente também faz bastante referência ao Chorume, né, Zupão? Ah, faz. Desde a demissão do Zop, né, cara? Desde a demissão do Zop. Essa ainda vou referenciar ainda no Chorume. Espero que sim, cara. Espero que sim. Ai, ai, ai. Ô, Tim Blue. Oi, fala. Você quer que eu te explique o negócio do mais antes ou não? Ô, por favor, se não tiver problema que o pessoal escute aí. Não, não. É só que assim, nos últimos casts tá assim. Então, vamos aqui falar de não sei o que. Mas antes, vamos ao recado da Desert Studio. Aí depois, papapá. Mas antes, vamos ao recadinho da paróquia. Mas antes, vou perguntar pros meus amigos. Daí, tipo, você fica ali, vai ter o cast, mas não vai. Tipo, sim, espera aí. Não, vai ter, vai ter. Mas não vai. Segura. É só você isso. Você tá muito prolixo, É só isso, entendeu? Entendi. Mas isso aí é pra criar um clima de, como é que eu vou dizer assim, de... Foi pesado, Expectativa. Ah, tá, acho que... Edu, achei pesada a crítica, assim, na frente de todo mundo. Podia ter mandado no aqui não inbox, tem essas frescuras, né? Do Chorume lá, que vocês ficam editando as críticas lá e fazendo tornar piada. É, isso a gente faz mesmo, é verdade. Deu aqui. Edu, eu não tenho, Edu, não sei cadê. Não, eu achei aqui no histórico do Telegram. Ah. Nossa, tu achou no histórico do Telegram? É, é só usar a ferramentinha de busca ali, que ele vai procurando palavra-chave no histórico. Ah, ok. Aqui, ó. Meu celular não tem essa tecnologia aí. Tem também. Tipo, tem um iPhonezinho aqui. tá sobrando aqui. Começou o comércio de telefone, maldito. Caraca, isso foi no episódio 63, porra. Ah, mas o cara que é vendedor, ele vê uma oportunidade até no meio do nevoeiro, cara. É. Cara que é roleiro, bicho. Cara que não é nem vendedor, é roleiro. O cara quer fazer o rolo, entendeu? O cara não é ataque de oportunidade, é tipo artilharia de oportunidade. Tem alguém que ainda tá soprando o microfone, eu vou soprar a bunda dessa pessoa. Não sou eu. Te digo. Ai, ai, ai. Isso aí, gente, estopando. Esse foi bem viagem no tempo mesmo. Quase todos são. Ó, o pessoal chorando de ver ali a vó do Pércio. De ver a vó do Pércio. O Edu trancado em casa, querendo sair, a mãe não deixando. Né, é só pelo portão, ele é igual o Tim Blue. Tim Blue brincando na frente do espelho. Seu amigo Marco. Tá querendo pau na escainha, Marco? Tá querendo pau. Porque o meu Skype trava demais, bicho. Sim. Oh. Agora eu entendo porque vocês têm que gravar presencialmente. Tipo, o. Exato, cada um tipo, anda 20 quilômetros. O Zop tem que viajar 2 horas pra poder chegar. Exato. No estúdio. Na verdade, o cara é do Piauí, né, cara? Tá morando embaixo da ponte aqui só pra travar. Só por causa do nosso projeto de podcast. Aí. Gente, a pastinha Amigos já tá lá, viu? Amigos de projeto. Sim. O foda é se a pastinha ficar vazia. É. A pastinha vai ficar vazia. Eles vão botar em outro lugar o áudio. Ia ser da hora. Eu vou mudar a pasta, eu vou mudar o nome da pasta. O Spider vai olhar depois por último. Ele vai olhar por último. Vou botar entre parênteses. Vou botar entre parênteses. Amigos de projeto. Ai, que merda, velho. Clientela da avó do Perseu, que eles iam. Perseu? Não, agora Perseu, mudou não. De mitologia de novo. O Perseu, o Perseu. É o Perseu. Esse cara tive amizade bastante tempo com os caras. Aí, pausa pro ataque. Não, cara, entramos, né, na mitologia grega 100% agora. Eu percebo. Ai, ai, ai. Caraca, que blu vai dar mesmo. Vai no modo palo. Ai, ai, ai. É igual do filme, da coisa lá. Vai embora isso aí, cara. É um tonto. É eterno. Inclusive, ele pode fazer isso no final do cast. Igual ele fez o negócio da batata frita que eu comia. Ele pode deixar lá no final do cast, só isso. Ai, meu Deus, vai. Segue aí. Ó, aquela da batata frita foi foda. Segue, Zu. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.